importa é o prazer. Conhecendo São Carlos. Thank you. pensar, não sinto. Se eu for parar pra pensar, meu bem, se eu for parar pra pensar, se vai, se eu for parar, o dia vem. Se eu for parar pra pensar, existo. Se eu for parar pra pensar, não canto. Se eu for parar pra pensar, nem rio. Se eu for parar pra pensar, nem vou. Se eu for parar pra pensar, não sinto. Se eu for parar pra pensar, meu bem. Se eu for parar pra pensar, se vai. Se eu for parar, o dia vem. Só penso em você. O melhor mesmo é correr, correr sem parar, até te encontrar antes do sol sair. Se quando eu paro eu só penso em você, o melhor mesmo é correr, correr sem parar, até te encontrar antes do sol sair. Apesar, apesar de tudo, o que a gente não sabe, que não serve. Apesar de tudo, apesar. Apesar da curva, apesar da serra, apesar da grama, apesar da chuva, apesar da lama, do muro, do escudo. Apesar do escuro, de tudo que turva. Tudo vai ficar leve, leve. Tudo vai ficar leve, leve. apesar da curva, apesar da serra, apesar da grama, apesar da chuva, apesar da lama, do muro, do escudo, apesar do escuro, de tudo que turva, apesar de tanto penar, de tanto pensar, de tanto pesar, apesar de tudo o que a gente não sabe, que não serve, apesar de tudo, apesar, tudo vai ficar leve, tudo vai ficar leve, tudo vai ficar leve, se você me levar, tudo vai ficar leve, tudo vai ficar leve, tudo vai ficar leve, se você me levar. Então me leve, então me leve, então me leve, pra longe daqui. Então me leve, então me leve, então me leve, pra longe daqui. Se você me levar, então me leve, então me leve, então me leve, leve, pra longe daqui. Então me leve, então me leve, leve, então me leve, leve, pra longe daqui. Bom, só reiterar que é um prazer estar participando aqui do Grito Rock e um prazer tocar em São Carlos também. E agora quem vai cantar uma música para vocês é nosso baterista Pedro Henrique Gongon. Um pouco de romance nos trilhos. Um par de tango, sol vermelho, nosso amor, cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio que não se apaga com bombeiro. Um par de tango, sol vermelho, nosso amor, cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio que não se apaga com bombeiro. Pode até chover canivete, um mar de rosas se abrir, eu assopro essa brasa, arraso a paz e o frio. Nosso amor, cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio, que não se apaga com bombeiro. Um par de tango, sol vermelho, nosso amor. Cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio, que não se apaga com bombeiro. Pode até chover canivete, um mar de rosas se abrir. Eu assopro essa brasa, arraso a paz e o frio. Gracias, San Carlos. Que legal, que legal. Tinha que ter passado um trem. Libertou da prisão meu coração pirata. E atirou a sorte certa das correntes. A navegação que fez da minha tristeza. Assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga com navalhas e canhões. Carinhoso tesouro, você para com o meu rádio, aparelho vagabundo e sintonia o dia inteiro na mesma estação. Libertou da prisão meu coração pirata. E atirou as armas. navegação que fez da minha tristeza um náufrago. Melhor no porto que a porta, melhor na chuva que com chave, melhor no sol do que na sala, melhor na estrada do que no estrado. Meu bem, melhor o espaço que no spam, melhor ciganos que seguros, melhor com asa que em casa, melhor a vida do que o divã. Meu bem, melhor no porto que a porta, melhor na chuva que com chave, melhor no sol do que na sala, melhor na estrada do que no estrado. Meu bem, melhor o espaço que no espanto, melhor ciganos que seguros, melhor com asa que em casa, melhor a vida do que o divã. Melhor verão do que ver nada, melhor do mar que ver navios. Melhor verão do que ver nada, melhor no mar que ver no porto que a porta, melhor na chuva que com chave, melhor no sol do que na sala, melhor na estrada do que no estrado. Meu bem, melhor espaço que no spam, melhor ciganos que seguros, melhor com asa que em casa, melhor a vida do que o divã. Verão do que ver nada, melhor no mar que ver navio. Melhor verão do que ver nada, melhor no mar que ver navio. obrigado, São Carlos. E em seguida tem o amor. Botar lei no meu coração, selvagem, bárbaro, bruto e sem razão, rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização, furado de balas e tiro, filhos com xerifes no meio do salão. Botar lei no meu coração, selvagem, bárbaro, bruto e sem razão, rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização, furado de balas e tiroteios com xerifes no meio do salão. Mas essa vida foi estreita demais pra nós dois. Aceite a solidão. Ou que uma faca no meu peito, mas não uma bandeira no coração. Selvagem, bárbaro, bruto e sem razão, rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização, furado de balas e tiroteios com xerifes no meio do salão. Quero botar lei no meu coração. Selvagem, bárbaro, bruto e sem razão, rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização, furado de balas e tiroteios com xerifes no meio do salão. Mas nossa vida foi estreita demais pra nós dois. Aceite a solidão. E uma faca no meu peito, mas não uma bandeira no coração. Muitíssimo obrigado. E agora com vocês, Do Amor. Maravilha tocar em São Carlos. E falar o que agora, hein? Todos estão aqui, a emoção não para de crescer. A festa continua noite adentro. Mais tarde no Metrópolis Dining Club, Astronauta Pinguim, Bexigão de Pedra e as intervenções malabarísticas de Mamute. Grito Rock São Carlos, música, cinema, teatro, tudo junto e misturado, nas mais diversas formas, para trazer a vocês toda a alegria e felicidade do Massa Coletiva. nos aproximamos do encerramento do festival, a última atração do Amor Está Por Vir. Enquanto isso, DJ Hard nos traz o que há de melhor das transmissões independentes. Tragando sonhos e tragando versos no universo do reverso do meu ser. Percebi que o sol beijava o mar e eu não beijava você. Vi uma estrela caindo do teu olhar e nasce do teu amor me enfeitiçar. Perdidamente, perdido na sua mente, via senão você na minha frente. Espaço sideral na tua boca, onde mora o Deus de quem ama. Pra baixar maluca, que nos tira a roupa e num toque nos dá prazer. Na fogueira beira da Mangabeira, na fogueira beira da Mangabeira, na fogueira beira da Mangabeira, na fogueira beira da Mangabeira, na fogueira beira da Mangabeira, na fogueira beira da Mangabeira. Dando continuidade aí. Como um anjo emanando encantos, derramando o pranto da canção. Dando continuidade à entrevista do maluco. Em seu último bloco de apresentações e entrevistados, estou aqui com José Augusto. José Augusto, você é de qual empreendimento? Então, eu sou, na verdade, assim, trabalho mais assim sozinho, mas participo sempre junto com o pessoal, trabalhando junto, né? E o que, que você trouxe aí pro Grito Rock? Então, desde trabalho assim de semente da Amazônia, da cidade também, né? Bastante couro, bastante trabalho bem diversificado. E você tá ali, né, ao lado das barracas, certo? Em frente ali do hot dog? Isso, isso. É, isso aí, José. Muito obrigado aí pela conversa. Lembrando também que os empreendimentos de alimentação estão presentes, com pernil, churrasco, hot dog, crepe, algodão doce, pipoca. E tem mais coisa também, é tanta comida que a gente até esquece. Amanhã eu chamo o pessoal aqui para dar uma entrevistinha, uma entrevista do maluco conosco. Eu queria falar também de um empreendimento do Massa Coletiva, que está aqui vendendo os produtos do Circuito Fora do Eixo, sob o sorriso da simpática Bia, que veio direto de Manaus aqui para cuidar da banquinha, distribuindo Orfeus de graça, DVDs, CDs, camisetas, botões, acessórios, imãs de Zen, que está aqui também. Muito o quê? Muito amor também. Distribuindo muito amor também na nossa banquinha. Vamos de mais som, que eu vou procurar o Lucas aqui. E no empreendimento do Massa Coletiva, temos também ali Lucas, trazendo diversas novidades. Ele, Jeinho, fala um pouco, Lucas, sobre o trabalho. Pois é, na verdade, são antigas novidades, né? Reunindo aí a galera que gosta de vinil em São Carlos, já há alguns anos acontece a Troca Discos. É uma feira quase que mensal, onde todo mundo leva seus discos para compra, troca, venda e afins. Estamos aqui hoje, eu e o Jeinho. Estamos, né, ali, queria agradecer o Massa Coletiva pelo espaço. E tamo lá, né, trazendo os bons e velhos bolachões em todos os estilos aí. Quem tiver interessado é só comparecer aqui à Barraca do Massa Coletiva, tamo ali do lado. E a gente pode passar maiores informações sobre a Troca Discos também, que é um evento que já tem 4 anos, quase que mensal aqui na cidade de São Carlos aí. É isso aí, Dudu, valeu. Valeu você, Lucas. É fundamental para constituir um acervo com toda a diversidade da música do mundo inteiro, feita numa mídia mais saudosista e da melhor qualidade técnica que existe, o vinil. Som, alô, alô, ei, tá bem? Alô, ei.